Capítulo 8. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Aará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. Os filhos de Eúde, chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eúde foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uzá e Aiúde. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas Uzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizã, Semed, que construiu as cidades de Ono e Lod com seus povoados, Berias e Sema. Todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gati. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabedi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Éber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram chefes dos clãs, conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleazar, Eleazar gerou Azel. Azel teve 6 filhos, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeús e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim.